Pedro Oleano. Ele é um roteirista, produtor e diretor de cinema espanhol. Seu filme de 1954, Aquelarre, foi escrito no 34º Festival de Arte do Cinema de Berlim. Ele é um grande escritor, ele é um grande diretor. Pedro Oleano é um roteirista da Espanha. Ele nasceu em 1938, tem 82 anos. Ele é de Bilbao, na Espanha. Ele é da Escolha Oficial de Cine. Ele ganhou o Prêmio Goya de Melhor Diretor, Prêmio Goya de Melhor Documentário, Prêmio Goya de Melhor Roteiro Adaptado. Ele é um grande roteirista. Ele é um grande roteirista. Pedro Oleano, de Pedro Oleano e tal.